safadão. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, Ela sobe, ela desce, eu adoro quando ela mexe. Ela me alucina, quem é essa mina? Sei que essa paixão me diverte. Rouba a cena mais bela, passa a visão pra ela. Se olho pro lado, ela interdita qualquer das ideias. Fui na missão, voltei com ela, mais uma Xandon. Vem com pulse e sampa crio, é só menino bom. Foi estouro no norte, levei pro camarote. Vou surfar com tipo malote, ela abriu decote. Mandei buscar minha nave, na saída do baile, qual é o pico? Vai ter hidro, quer todos os detalhes. O que ela quer tá tendo, na intenção vai vendo. Vem na maldade, qualidade, tamo oferecendo. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, A noite fica uma delícia. Se eu te beijo, no olhar a pura malícia. Se eu te pego, juro vai ser bem gostosinho. Eu vou fazer de tudo e ela vai gamar no neguinho. Num salto 15 labutã, pra dar bem coladinho. O jeito que ela dança chega a judia de mim. Rebola que ave maria, dança e se insinua. Se é linda assim vestida, eu fico imaginando nu. Fazer o que prefiro assim, beleza se aprecia. E ela é tipo a obra mais bela da galeria. Eu gosto muito disso, não nego. E se der condição, eu encosto. Mulher boa, faz bem pro ego. E ela é bem do jeito que eu gosto. Ela é drink e desejo, é rap, é sertanejo. O clima fica doce, a pista ganha mais molejo. Bem me quer, mal me quer, pra que ser tão má assim? Se eu te pego uma à noite, tu só vai lembrar de mim. Se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, se eu te pego, se eu te beijo, se eu te pego, aí sim. Essa é mais uma produção de DJ Kia.